amigos da Rádio Difusora de Mirassol, inicia-se neste momento mais um programa Fonte Viva, programa com conteúdo espírita baseado na doutrina codificada por Allan Kardec sobre a responsabilidade da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, ADDE, sediada em São José do Rio Preto e contando também com a proteção do nosso Divino Mestre Jesus. Conforme o nosso mestre nos ensinou, iniciamos as atividades desta manhã, proferindo a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, doce e meigo Rabi, pastor de ovelhas, ampara-nos sob tuas mãos fortes e amigas. Não nos deixes perdidos nos vastos campos da inércia, inebriados pelos cantos dos falsos pássaros, e nem que os perfumes mundanos penetrem os nossos sentimentos, transformando-os em instintos animalescos. Guarda, Senhor, em teu coração estas almas ainda carentes de luz, mas que tentam clarear o caminho através da ajuda de todos aqueles que sofrem. Auxilia-nos, Jesus, para que os nossos passos, ainda incertos, leve-nos pelas sendas floridas que irão perfumar as nossas consciências na busca da paz, do amor e da humildade. Senhor, aqui nos encontramos, irmãos pequeninos e amigos, tendo a certeza de que só tu podes ensinar e oferecer a estrada que nos vai guiar até as nossas chegadas aos braços do Pai. Ajuda, Senhor, teus servidores que humildemente te solicitam trabalho, porque servir é encontrar a paz de caminhar a teu lado. Na primeira meia hora do programa, convidamos o nosso companheiro da Lide Espírita, o João Paulo, que é lá da Associação Francisco de Assis, de São José do Rio Preto, para um bate-papo a respeito da doutrina espírita, cujo assunto todos nós necessitamos saber para uma melhor avaliação e até para aquelas pessoas que fazem um outro julgamento sobre os 10 mandamentos. Então, João Paulo, é um prazer tê-lo aqui conosco, bom dia. E nós vamos fazer algumas perguntas sobre os 10 mandamentos e agradecendo a sua presença, a gentileza que você proporcionou a nós para que nós fizéssemos essa entrevista. Bom dia aos prezados ouvintes. É com grande satisfação que nos encontramos aqui para cooperarmos com a difusão da doutrina espírita junto a todos os nossos companheiros e simpatizantes da doutrina. João Paulo, nós vamos nos basearmos então no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus disse: eu não vim destruir a lei. E nós sabemos que nesse capítulo nós temos a informação sobre as 3 revelações. A primeira teria sido a revelação de Moisés, e que nós vamos cuidar na entrevista. A segunda revelação seria de Cristo, e a terceira revelação da doutrina espírita, né? Então, sobre o que Jesus falou aqui: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas dar-lhes cumprimento. O que que você poderia falar para nós, então, sobre o primeiro mandamento, amar a Deus? Esta afirmativa de Jesus, para que possamos fazer um pequeno comentário a respeito da sua abordagem, essa afirmativa de Jesus de que não veio negar as leis e os profetas é profundamente interessante sob a observação do conhecimento espírita, porque Jesus veio confirmar particularmente o decálogo de Moisés, quando ele o inicia nos recomendando em seu primeiro mandamento amarmos a Deus. É importante que compreendamos, sob a luz da doutrina, o que é amar a Deus. Vejamos que Deus, nosso Pai, Senhor da vida, Senhor do universo, Criador de tudo que podemos observar e constatar, é sem dúvida o Pai universal de todos nós. Mas temos uma profunda dificuldade em conceber-lhe a presença, posto que Deus, o Pai, é um ser de um certo abstracionismo, pois que conhecemos dele apenas e tão somente as suas obras. Motivo pelo qual Kardec, no Livro dos Espíritos, quando aborda a questão com o Espírito Verdade, não pergunta ao mesmo quem é Deus, mas sim o que é Deus. Portanto, Deus foge, sob certos conceitos, às nossas possibilidades intelectuais e de compreensão da sua natureza e das suas características mais essenciais. Sabemos que ele é o Pai de amor, de bondade, o Pai que se expressa com onipotência, com onipresença, e está em tudo o que possamos observar em torno de nós. Agora, é importante que procuremos nos esforçar sempre e constantemente no sentido de despertar em nós o amor por Deus, nosso Pai, conforme recomenda o Decálogo. João Paulo, no segundo mandamento, não tomeis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. O que a gente poderia entender nos dias de hoje com esse segundo mandamento? Essas observações da lei por Moisés ocorreram há 3.300 anos, posto que Moisés viveu 1.300 anos antes de Jesus. Quando nos recomenda que não devemos tomar em vão o nome de Deus, naturalmente nos recomenda termos profundo respeito pelo Senhor da vida. Deus é o Pai, como já disse, de bondade, de amor, através de quem toda manifestação cósmica se dá. E quando nós nos dirigimos ao ser que ele representa, precisamos fazê-lo com profundo respeito. Se temos respeito e consideração pelas pessoas que conhecemos e pelas quais temos amizade, por que não ter consideração e respeito por Deus, que é o Pai eterno de toda a natureza e de todos os seres conhecidos? João Paulo, nós chegamos então ao terceiro mandamento, que seria aquele que Moisés pediu para santificar o sábado. Explica para nós como é que a gente encara isso nos dias de hoje. A santificação do sábado foi determinada pelo Pai através de Moisés, porque o povo da época era um povo muito endurecido, um povo de coração bastante duro e que não tinha muitas preocupações para com os semelhantes. O Decálogo de Moisés, em verdade, traz os rudimentos necessários para que possamos despertar em nós o amor. E quando Deus, através de Moisés, determina que santificássemos o sábado, ou seja, tivéssemos no sábado o dia de descanso mental e físico, quis o Pai, através desta lei, estabelecer um momento em que houvesse respeito por aqueles que trabalham de sol a sol, particularmente aqueles que se prestam ao serviço de senhores, e muitas vezes, como já disse, trazendo o coração duro, eram impiedosos e não permitiam que houvesse este momento de descanso e de refazimento das energias físicas e mentais. Então, o estabelecimento do sábado tem este aspecto e também o aspecto da oportunidade em que, em havendo este recesso das atividades diárias, era oportuno as criaturas reunirem-se com seus entes queridos, cultivando assim o amor fraterno, o amor que emana permanentemente daqueles que têm entre si a simpatia e a consideração mútuas, que é naturalmente um dos muitos aspectos do amor que está manifestado em todos nós por sermos essencialmente filhos de Deus, que é amor, segundo João, o apóstolo. Muito bem, João Paulo. Chegamos ao quarto mandamento, que é o honrai pai e honrai mãe. Explica para nós, então, esse mandamento de Moisés. Honrar pai e mãe, já desde a época de Moisés, era objeto de preocupação do pai em direção a nós outras criaturas, como já disse, já à época bastante endurecidos nos seus sentimentos e com dificuldades de amparar aqueles através dos quais a vida lhes tivesse sido possível. O pai e a mãe, na consideração espírita, tem papel fundamental, pois que sabemos que, através do pai e da mãe, a vida física nos é propícia. Os espíritas têm conhecimento de que, quando se programa a reencarnação de cada um de nós, o pai e a mãe são consultados para saber se concordam com o nascimento das criaturas que lhe virão como filhos, pois que a responsabilidade de tê-los, educá-los e dirigi-los no bom caminho é responsabilidade que será cobrada posteriormente a cada um de nós, pais e mães. Portanto, o papel da paternidade e da maternidade é de relevante importância, não apenas no aspecto social, mas principalmente no aspecto espiritual. E os filhos precisam, reconhecendo a responsabilidade e a importância do papel paterno-materno, amparar os pais nos momentos em que eles se sintam necessitados desse amparo, o que naturalmente, via de regra, se dá na velhice. Chegamos ao quinto mandamento, onde Moisés colocou lá: não matarás. A gente entende que isso faz até parte da lei civil nos dias de hoje, mas a lei de Deus no não matarás é muito forte nessa afirmativa. Explica para nós o que naquele tempo Moisés já queria dizer. O não matar, como você bem observou, faz parte da lei civil. Nos dias de hoje tem bastante, digamos, abrangência no sentido da classificação e das punições que decorrem das mesmas, mas ao tempo de Moisés a preocupação com o não matar também era fortemente presente, posto que a consideração pela vida alheia, dado a rudeza dos relacionamentos e das dificuldades existentes à época, até mesmo para a subsistência, nós acreditamos que foi estabelecido este mandamento de forma tão importante, posto que o homem valoriza desde aqueles tempos a sua própria vida, mas pouco valor dá, muitas vezes, à vida alheia. É natural que, através da evolução, nós tenhamos ganhado consideração e importância na questão da vida. E tão grande importância ganhou este mandamento de não matar, que tornou-se mais abrangente para os dias de hoje. Porque nós observamos nos dias de hoje que o não matar pode aplicar-se não apenas a matar os semelhantes, mas matar até mesmo os nossos irmãos inferiores, como classifica Francisco de Assis, que são os animais. Não matar o sonho das pessoas, não matar a vontade de tornar-se alguém com manifestação de vida significativa e importância, importante. Portanto, o não matar abrange não apenas o não matar o semelhante, infelizmente, nos dias de hoje, nós temos aquelas atividades que se caracterizam como o matar, no sentido do matar intelectualmente. As pessoas utilizando-se dos seus recursos intelectuais e das suas capacidades ardilosas de conduzir determinados processos, culminam por provocar, por via indireta, a morte dos seus semelhantes. E até mesmo nesse aspecto, hoje, esse não matar se aplica. Bom, João Paulo, chegamos ao sexto mandamento, que é aquele: não cometereis adultério. Fala para nós alguma coisa sobre isso, pois nos dias de hoje, isso se tornou tão vulgar que a humanidade peca conscientemente. Como podemos observar, estes 10 mandamentos, apesar de tanto tempo decorrido, continuam com a sua vigência necessária no embasamento das nossas condutas. Tem sido, infelizmente, objeto de escárnio por parte da maioria das pessoas e de desprezo mesmo, posto que a observação dos mandamentos exigiria do comportamento das criaturas um certo policiamento e uma certa contenção dos próprios instintos que muitas vezes, animalizados, regem as nossas vidas. O cometer adultério é a promoção do instinto sexo-animal que está contido em todos nós, mas que precisa ser comedido e subjugado ao nosso discernimento mental, ao nosso discernimento moral, para que não causemos com a sua atitude, com a atitude adúltera, profundas infelicidades, não apenas nas nossas vidas pessoais, quando vitimamos e somos vitimados pela atitude do adultério. Esta atitude costuma, num efeito dominó, atingir famílias, crianças, a parentela toda de uma família, causando profundas lacunas de falta de moralidade, causando dificuldades na edificação daqueles que ainda estão iniciando as suas vidas, compondo as suas personalidades. Estou aí a dizer das crianças. Então, nos tempos de hoje, vemos que o adultério, que antes era motivo de atitudes, digamos, muito mais masculina do que feminina, hoje também, infelizmente, está presente na atitude feminina, que não mede esforços nem estabelece barreiras para realizar os seus sonhos, digamos assim, muitas vezes, quando não sempre, profundamente recrimináveis, porque culminam em adultério. João Paulo, o mandamento número 7, ele também agride ao próximo, que é aquele: não furtarás. Igualmente, como aqueles outros dois que nós falamos agora, o 5, não matarás, e o 6, não cometerás adultério, o não furtarás também tem algo que hoje nós encontramos diariamente, essa prática. Explica para nós o não furtarás. Como observamos, volto a dizer, desde tempos idos, o homem ainda se dá o direito de tomar daquilo que não lhe pertence, que não se manifesta em sua vida pelo suor do seu rosto, posto que Jesus nos afirma que deveremos conquistar o pão pelo suor de nosso próprio rosto. E aquele que furta, furta naturalmente o que não lhe pertence, toma daquilo que foi fruto do suor alheio. Hoje, infelizmente, observamos que este furtar se, de uma forma, digamos assim, de uma observação mais sutil, nós constatamos que esse não furtar toma um aspecto de maior abrangência, posto que as pessoas furtam hoje de uma forma física e comumente conhecida como aquele indivíduo que vulgarmente arromba uma residência, arromba um carro e toma do que não lhe pertence. Mas existem aqueles furtos que decorrem daquilo que podemos dizer que são os furtos da caneta, né? Do sujeito que, através de habilidades mentais e intelectuais, toma do que não lhe é seu e impossibilita que recursos importantes possam atender a causas de grande necessidade, provocando até mesmo, na ausência desses recursos que ele toma para si, até mesmo a morte e a infelicitação profunda de irmãos que aguardam o recurso que ele toma para si de forma indevida. Existe também, até mesmo, o lucro excessivo, que nós podemos até observar como sendo uma maneira de furtar, uma maneira legal de furtar, mas que carece aí do sentimento de consideração pelo semelhante, tão propagado por Jesus. Devemos ter misericórdia para com o nosso semelhante, e ter misericórdia para com o semelhante é ter sentimento para com aquele que sofre, para com aquele que carece de qualquer necessidade. Então, toda vez que o indivíduo, por falta de observação das leis crísticas, furta de alguém não só aquilo que de material ele possa necessitar, mas furta de alguém a possibilidade de realizar-se como criatura, como pessoa, como indivíduo, comete sério crime perante a espiritualidade. Muito bom, João Paulo. Nós chegamos ao 8º mandamento e, ouvindo as suas explicações, nós ficamos nos cobrando, né? Há 3.000 anos foram dados todas essas recomendações ao homem, e nós notamos que ainda hoje o negócio está feio, né? A grande maioria da humanidade não cumpre os mandamentos divinos. E nós, no 8º mandamento, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Explica para nós. Falso testemunho é algo que ainda hoje é muito observado e muito comum. Quantos são aqueles indivíduos que se prestam em nome de uma amizade que nós podemos chamar de suspeita, se prestam a testemunhar fatos que não observaram, que não tiveram a oportunidade de ver, e portanto prestam falso testemunho, dizem daquilo que não viram, testemunham daquilo que não constataram. Nós todos, usando de muita honestidade, somos indivíduos que comumente faltamos com a verdade, mas estas pequenas mentiras que via de regra se conta ou se diz devem ter apenas um cunho de superficialidade, por assim dizer. Não podem ser ter aspectos de profundidade e consequências, porque toda vez que o indivíduo fala daquilo que não sabe ou que não viu, ele pode estar perpetrando aí uma informação que tenha consequências desastrosas, infelizes, levando criaturas inocentes a pagar muitas vezes pelo que não devem. Então, é importante que tenhamos sempre a atenção nossa voltada aos preceitos de tudo aquilo que Jesus nos trouxe como fundamentalmente importante para que possamos conduzir as nossas vidas com tranquilidade, com segurança, enfim, com bons objetivos. afirma Jesus que o nosso dizer deve ser sim, sim, não, não. O que extrapolar daí vem do mal. Então, temos que estar atentos às palavras do Mestre. Sim, sim, não, não. O que ultrapassa daí vem do mal. Muito bom. No nono mandamento, não desejareis a mulher do vosso próximo. Este é outro fato tão comum nos dias de hoje. Explica para nós. Infelizmente, o homem, ainda na sua sensualidade, muitas vezes exacerbada, observa a mulher do outro como sendo a mulher ideal. A mulher que ele tem no lar, muitas vezes, não é aquela criatura pela qual ele tem o respeito que é necessário ter, posto que deseja a mulher do próximo, porque com ela não tem convivência constante e diária para conhecer-lhes os defeitos que todos nós trazemos naturalmente. Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos subjugados à condição de seres encarnados. Estaríamos vivendo uma vida, por assim dizer, angélica. Então, aquele que deseja a mulher do próximo, deseja pela inconsequência que nos caracteriza. Nós somos seres que não analisamos com o devido critério as nossas atitudes e damos ensejo prioritário a desejos que são, como já disse, de profunda inconsequência e de infelicitação, não apenas do nosso lar, mas do lar alheio também. E é preciso que saibamos e tenhamos consciência que as nossas vidas serão sempre o reflexo dos nossos esforços para que ela seja a vida ideal. Aquele que acredita que a vida só poderá se realizar de forma harmônica, pacífica, agradável, digamos assim, na satisfação plena dos seus desejos e dos seus imperativos sensuais, estará equivocado e fadado à infelicidade profunda, posto que a vida em família é vida de abraçar cotidianamente todas as dificuldades que ela enseja e deve estar embasada sempre no respeito mútuo, posto que tanto a companheira como o companheiro no lar tem as suas necessidades, as suas qualidades e também os seus defeitos. Aquela criatura que vive o lar, vive o casamento de forma longa e duradoura, ou vive porque observa e valoriza sempre no companheiro e na companheira os aspectos positivos que todos nós temos. No mandamento número 10, continua a nos alertar contra os desejos. Pede para a gente não desejar a casa do nosso próximo, nem o seu servidor, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem nenhuma das coisas que lhe pertençam. Isto também é um mandamento que a grande maioria da humanidade hoje está sem entender, porque pratica-se isso. Tudo que o outro tem, nós queremos ter. Até não saberia se aí entraria muito mais a inveja do que outra coisa. Explica para nós o décimo mandamento. Como observamos em todos os mandamentos que comentamos até agora, esse é o décimo que fecha todas esta recomendação, por assim dizer, para que possamos nos possibilitar como criaturas de vida harmônica e equilibrada. Nós observamos que a inveja, naturalmente, está presente quando desejamos aquilo que não nos pertence. Passado tantos milênios, o homem continua a desejar o que o próximo detém, sem observar que tudo aquilo que o nosso semelhante possa ter pertence a ele pelos esforços que ele empreendeu para poder conquistar o que conquistou. E muitas vezes, nós observando os ensinamentos espíritas, nós temos o conhecimento de que a cada um, conforme afirma Jesus, será dado segundo as suas obras. E não são as obras, muitas vezes, que estão caracterizadas por uma única existência. Porque o merecimento está presente em nossas vidas, até mesmo decorrente das nossas existências passadas. Estamos no mundo de provas e expiações, e estas provas e expiações ensejam em que nos esforcemos a conter, a deter e a até mesmo extirpar todos estes sentimentos que nos são inconvenientes. Porque aquele que tem inveja do que o próximo possui é um sujeito profundamente infeliz. Infelicita a si mesmo pela sua própria determinação de não saber respeitar e compreender que o outro tem é conquista dos seus méritos. Em tudo o que Deus, nosso Pai, nos orienta, é importante sabermos que a vida terrena enseja a possibilidade de que, por vivenciarmos em cada existente, em cada provação, em cada situação, tantas situações que nos são necessárias corrigir, quando empenhados em corrigi-las, estaremos propiciando a oportunidade de que a essência divina, que em nós está caracterizada como espírito, ou seja, o ser emanado de Deus e que nos classifica como filhos do Pai, possa, digamos assim, prevalecer em todos os nossos pensamentos e, consequentemente, em nossas ações. João Paulo, nós encerramos então a atividade da entrevista aqui, perguntando se você tem alguma coisa a mais para falar. Dar um fechamento, falar da tua casa, alguma coisa assim, que o nosso tempo está se expirando. Fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de aqui estar, de poder falar do nosso entendimento a respeito do assunto abordado, compreendendo naturalmente que o tempo é pequeno, mas de qualquer forma entendo que foi de profunda valia aqui estar como frequentador do Centro Espírita Francisco de Assis a dizer do nosso entendimento sobre a questão abordada. E desejo que os prezados ouvintes possam ter recebido esta nossa mensagem e dela possam ter feito bom proveito no sentido de orientar as suas vidas. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, esteja sempre nos envolvendo e nos inspirando, não apenas os nossos pensamentos, mas, em consequência, as nossas ações. Muito obrigado. Nós agradecemos, então, a gentileza do nosso irmão aqui estando conosco, abençoando esse momento e desejando a ele um bom retorno a São José do Rio Preto, ficando em aberto um convite para que aceite novo convite nosso em outra oportunidade. Muito obrigado. sentes envolver por um processo de apatia espiritual que te consome as melhores energias, fazendo-te desalentar diante das obrigações cotidianas, não te entregues a semelhante estado d'alma na expectativa de que alguém possa subtrair-te a ele sem contar com teu esforço. Quem se rende à depressão sem lutar contra ela, dificilmente conseguirá libertar-se de seus tentáculos. Para que uma força se anule, é necessário que se lhe oponha uma força contrária da mesma intensidade. Se desejas combater a tristeza, alegra-te. Se queres vencer os pensamentos sombrios que te povoam a mente, ocupa o teu cérebro com ideias nobres. O único remédio de prescrição eficaz contra a apatia espiritual é o trabalho, especialmente o trabalho desinteressado em favor dos semelhantes. Não esperes pelo fortalecimento físico a fim de te fortaleceres moralmente, porque não raro o abatimento orgânico é consequência de tua prostração espiritual diante da vida. Levanta-te em espírito e contigo o teu corpo haverá de soerguer-se. Os outros poderão sempre orientar-te e estender-te as mãos, mas se não manejares a tua própria vontade no âmago do ser, permanecerás no chão a que voluntariamente te arrojaste, vencido pelo peso imaginário de tuas aflições. Ora e confia em Deus, mas sobretudo derrama o suor do trabalho digno, desentorpecendo a alma na alegria de ser útil à vida que espera em toda parte pelo concurso de tuas mãos. Momento poético. Eu estava lá e guardo em minha memória toda aquela história, tudo o que aconteceu. Eu o vi nascer, acompanhei seus dias, vi todas as alegrias e as perseguições que sofreu. Registrei de fato seus atos e suas ações, arrebanhando mais corações a cada dia que viveu. Ele veio alertar o mundo, mostrando o caminho da salvação, pois sentia amor profundo no fundo do seu coração. Mas vocês ou não compreenderam, eu testemunhei um dia, traíram-no e o prenderam, impondo-lhe imensa agonia. Eu fui testemunha de tudo o que aconteceu sobre o anjo que se propunha salvar todos os irmãos seus. E ele sempre falava de mim, dizendo que um dia tudo melhoraria, que o mal chegaria ao fim e que o amor divino aqui reinaria. E eu fui assistindo a tudo sem poder me manifestar. ao seu sofrimento agudo, a fim de a humanidade salvar. Assisti, impassível, a cena horrível, chocante, marcado de dor o semblante do homem mais puro que aqui viveu. Era o filho do homem, a quem chamavam filho de Deus. Eis que seus despojos somem, seu corpo desapareceu. Ele partiu, eu permaneci, assistindo aos efeitos das suas lições. Em milhares de vidas eu vi, devoradas por famintos leões. Mas, a cada dia que passava, a semente mais crescia, a humanidade já alimentava a esperança de um novo dia. E quantos perderam a vida nos sacrifícios da dor, a maldade corrompida, injustiças em nome do amor, inquisições, prisões e processos, vinganças, ódios, maldades, marcharam o esperado progresso, falseando a divina verdade. E eu, tendo que a tudo assistir, dando curso à minha missão, não poderia parar, desistir, e esperei por melhor solução. E graças a mim, o futuro parece que melhorará. O homem se fará mais puro e o amor do Cristo aqui reinará. E agora que vocês já sabem que a tudo eu vejo registro e que nada de bom ou sinistro escapa dos olhos meus. E eu lhe digo, eu sou o tempo e a tudo impassível contemplo e aprendo com cada exemplo, pois esta é a minha sina e eu vou cumprindo a missão divina que me foi dada por Deus. Thank you. frase da semana. O verdadeiro missionário de Deus justifica pela sua superioridade, pelas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela sua influência moralizadora de suas obras, a missão de que é portador. Evangelho responde. Sérgio, o que o Evangelho tem a nos falar sobre o poder da fé? Um tema muito abordado por Jesus foi sobre a fé. Nós encontramos no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte capítulo: a fé transporta montanhas. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelho aos pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu já o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos, nós outros, expulsar esse demônio? Jesus respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo, em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as necessidades, as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para a qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e outro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida em si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem Ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são atingidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que, outrora, passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos que não haveis curado é que não tinhais a fé. Ter paciência. ouvintes da Rádio Difusora, do programa Fonte Viva, nós, como todas as semanas fazemos, estamos divulgando dois sites. O site da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita é o site www.adde.com.br, onde você encontra toda a programação da associação. Navegue por este site para que você possa entender melhor a divulgação da doutrina. E temos também o site da USE de São José do Rio Preto, que é o site www.usesjrp.org, onde você pode encontrar toda a diversificação da programação espírita da nossa região. Os centros espíritas, os dias das suas palestras, o dia dos seus estudos, o dia dos seus atendimentos. Lá também você vai poder assistir os nossos programas. Esses programas que nós fazemos uma vez por semana se encontram nesse site. Procure lá. Você pode ouvi-lo novamente atrás de um assunto que nós já falamos anteriormente. Você encontra lá todo esse material. E também, nesse site, nos dois, você pode enviar para nós alguma pergunta. Você pode conhecer o pessoal que faz este programa. Lá encontra a nossa equipe, a equipe de pessoas entrevistadas e todos os assuntos que nós tratamos aqui. Não deixe de navegar nesse site, que só trará cultura para você, só trará bem-estar. Você encontrará lá algo que possa te confortar numa hora difícil, algo que possa te consolar em todos os momentos que você necessitar. Chegamos ao final de mais um programa Fonte Viva, agradecendo o patrocínio da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, associação esta situada em São José do Rio Preto, agradecendo a atenção de todos os ouvintes, com a sonoplastia de Jesus Carpanese e a participação dos colegas João Paulo, de São José do Rio Preto, o Francisco, da Associação Espírita Francisco de Assis, também de São José do Rio Preto, da colega nossa de Mirassol, Cláudia Tedeschi, e do nosso companheiro também de Mirassol, Ferdinando. Galera, eu, Sérgio Bernardi, me despeço rogando ao Mestre Divino que nos mantenha sob suas mãos misericordiosas. Obrigado, Senhor.